A senhora podia falar da situação dele, integridade física? Ah, ele tá bem. Ele só teve um jato de spray de pimenta. Aí foi atendido, né, no hospital, foi feito exame de corpo de delito. Tá bem. A senhora viu algum motivo, além de político, para essa demora toda? Eu acho que a própria prisão em si foi política. Porque o que a gente observou foi que o aparato que tinha da polícia e do exército já era consequência deles terem ciência que ia haver a manifestação. Aí veio, inclusive tinha um deles que era treinado pelo GAT, da PM, estava com o colete do GAT. Já a gente até questionou isso. E ficou claro, eles confirmaram que eles estavam aqui fazendo o reforço, eles chamaram de aquartelamento do hospital por conta da manifestação que ia ter contra os 50 do golpe. Então, quer dizer, eles estavam preparados para ter uma reação forte contra a manifestação. Estavam, inclusive, fotografando, trouxeram equipamento de fotografia, de filmagem, né? Então, eles estavam já com uma predisposição para ter uma reação mais forte contra os manifestantes. Então, eu acho que o próprio aparato já tinha uma conotação política do Exército.